5974, chame ao centro. Recife 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Centro Recife 125 1, alterna 128 35, Rio 5974. Boa noite. Boa noite. Poderia confirmar a primeira frequência para o Rio 5974, 125, 1? Sim, 125, decimal 1. Obrigado. Bom dia, é o voo 1192, próximo ponto, Cidadão 10, pronto. Voo 1192, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 080 graus, 099. Alinha e decola da 10, voo 1192. 7, Gol 9737, a senhora em identificação, autorizado para do Serra Vitor 369, desça para o nível 050, QNH 1-0-4. No 192, decolado aos 48, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, voo 192, Bacquerato, um bom dia. Bom dia. Salvador, boa noite, gol no 192, na Puca. João. Boa noite, Gol 1192, contato radar, vazia saída PUCA para o nível 370. Via PUCA 370, 192. Gol 1812, autorizado procedimento RNAVE, pista 10, reporte na final. Autorizado RNAVE, Gol 1812. Offset 37, desça para 4 mil pés, QNH 1-0-4. 4 mil pés, caminho 4, QNH 1-14, do Offset. Gol 9044, acione a identificação, foi pro Edu Serra Vitor 369, QNH 1-0-4, desça para o nível 050. Recife 192, chama centro. Recife 126, decimal 85. Alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, gol 1192. Boa noite, obrigado. Boa noite. Noite 12, passou se a vida 366, visual campo. Boa noite, 12, chama a torre de Salvador em 118, decimal 95. 118 dá 5, boa noite, 12, obrigado, até logo. É. Boa 9737, autorizado o procedimento da RNAV, pressão no zero, reporte na final. Estou RNAV, autorizado RNAV da 10, tem a patrulha de visual final, gol 9737. Gol 9044, desça para 4000 pés, QNH 1014. 4000, 1892, pouso autorizado, pistina 0, 090 graus, 109. Civil pouso, 1892. Acabei de informar, querida, que show é esse que está tendo aqui à direita da aproximação final? É o festival de verão. Ah, ok, obrigado. Frente com 9044, livre desvios após. É a sua navegação, Serra Vitor 369. Vou 9737. Vou 9737, chama a torre em Salvador em 118, decimal 95. Vou 9737, boa noite. Torre Salvador, boa noite, vou 9737, passou serviço 366. Gente, pode passar no 372, ajuste na 093. Aguardando autorização. Eu encontrei a 72013. Aqui na 2, a sala foi 59, liberou 211. 211, parece. Connect. P2, visual, gol 9737. Gente, gol 9737, pouso autorizado, vento 080 graus, na 0 nós, pista na 0. Diga positivo na 0, gol 9737. Gol 9737, no sala 03, libera direita, via Fox, 21, decimal 1. 2111, gol 9737. Quanto autorizado sinais de nave, chame agora a torre, 1895. 2895, gol 9044. 044, eu posso ser 372, ajuste na 0 na 3. 0372, 9044. 372, gol 9044. Gente, gol na 044, pouso autorizado, vento 090 graus, 099, pista na 0. Deve pouso na 044. Salvador, está 3520. 3520, cruze. Próximo ponto, perdão, 90, pronto. Entre 3520, linha de cola, cabeceira 90, vento 080 graus, 09. Linha cola 90, está 3520. Decolado aos 1-5, chame o controle Salvador, 1-2-0, décima 8. 2-0-8, obrigado. Tá, 3... 5-2-0, decolado aos 2-4. 3-5-2-0, boa noite. Contato radar, subavia, saída Pouca para o nível 3-7-0. 19-10. Boa noite, Argentina 1910, clock ident. You clear to fly direct Sierra Vitor 369, position. Altimeter 7103, descend to 4,000 feet. Ok, clear at 1013, down to 4,000, and fly direct to Sierra Vitor 369-1910. Pode voar a Aracajuda, presente, TAM 3520. De TAM 3520. Certo. TAM 5220, foi pro de Caju. Pro de Caju, TAM 3520. Chame o centro, Recife 126.85, alterne 125.45. Gente, TAM 3520. Boa noite, Azul 4235, acione a identificação. Pista via chegada a Bonf para o nível 050, Kennegal no 0 no 3. Pista via chegada a Bonf para o nível 050, Kennegal no 0 no 3, Azul 4235. Argentina 1910, Salvador Approach. Yes, please confirm. Position hasta Sierra Victor 369. Yes, please. Fly direct Sierra Victor 369 and wait for RNAV runway 10 approach. Okay, which is the name of the position after Sierra Victor 369, please? Sierra Victor 369 and Sierra Victor 366 position. China 1910 clear. Arnaz, runway 10, approach, report on final. Yes, Arnav, runway 10, and report final, China 1910. Golnav 434, decolada 24, chame o controle 2019. 08, Golnav 434. Salvador, Golnav 434, decolou da Arbo 1. Golnav 434, Golnav Radar, suba via 6 da Arbo 1 para o nível 380. Quem sabe via Arbo 1, 380, Golnav 434. Pode voar Elefa, o Golnav 434. Aguarde ainda, Golnav 434. Golnav 434 autorizado, Prod Elefa. Prod Elefa, Golnav 235, desça para 4 mil pés, QNH 1013. A 3013, passei. 235, autorizado procedimento, aeronave pista 190, reporte na final. Quatro, chama o centro Recife, em 126.0, alterne, 128.8. Recife 260.288, com o nosso 434, bom dia. Bom dia. Saruara, Argentina, 1910, final, Arnav, Rambo, 10. Argentina, 1910, contact Salvador Tower, 118.95. 119 Argentina 1910. China 1910, check landing, clear to land runway 10.0, degrees 0.090. Clear to land runway 10, Argentina 0 a distância da aeronave nacional. Ciente, gol 1173, observe pouso a mesma após a linha mantém. Cabeceiro 1-0. Após o pouso da aeronave nacional, a linha mantém 1-0. 1-1-7. 1-2-3-5, estabilizado, visual. 1-2-4-2-3-5, eu chamo a Torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 2-5, obrigado, até daqui a pouco. Certo. Leaving for a taxi Golf. Call ground 121, decimal 1. 1-1-1-1-1-9-0-1-0. Torre Salvador, boa noite, Azul 423. Azul 4235, a porta passando 372, aguardando a pista livre. Prepara. Bom dia, Azul 6908, acione a identificação. Voe Prado Serra Vipa 369, desça para 4.000 pés, QNH 10013. 4.000 pés, o ajuste padrão, o Serra Vipa 3.000 pés. Voo 1973, decolagem autorizada, vento 070 graus, 099. Decolagem 1973. A 235, autorizado pouso na 0, 070 graus, na 09. Fiz pouso na 10, azul 435. 1973, decola 237, 120, decimal 8. 208, tem um bom dia. Controle, Salvador, gol 1973. O 1973, contato radar, subavia saída da El para o nível 360. Da El para o 360, 1973. Do 4235, no solo 39, libera a direita, 21 decimal 1. Liberando a direita, 1211, azul 4235. 6908, autorizado o procedimento RNAV Pistão no zero, reporte na final. Autorizado o procedimento RNAV no zero.